dar teu coração sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar, eu quero e receber, e receber, fazer, fazer, me refazer, fazendo amor sem machucar seu coração sem me envolver. E eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar e receber, e receber, e receber. Eu quero fazer, me refazer, fazendo amor sem machucar seu coração sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar e receber, e receber, e receber. Fazer, fazer, me refazer, fazendo amor sem machucar seu coração sem me envolver. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar. Eu quero dar, eu quero dar, eu quero dar a onda da manhã. É uma onda soft, uma onda portuguesa, uma onda que não faz mal a ninguém. Antes, pelo contrário, une. Onda da Manhã. Um programa que faz a diferença. É bom estar consigo nesta manhã e semanalmente aqui, só para si. Boa Nova é a sua rádio, a sua rádio. Mande bom dia, mande bom dia. Bom dia, bom dia para quem é de dia. Você que nos escuta e se vai na estrada, por favor, amigo, não nos cansamos de dizer, conduza com prudência e segurança. Pelos vistos, a chuva, essa está de partida. E de partida também está o inverno. Qualquer dia, temos aí as flores. As flores e a prima. A primavera. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos para si. Nos 100.2 do FM, a transmitir para todo o mundo, esta é a sua Boa Nova. Vamos continuar com a nossa seleção musical e não queremos que lhe falte absolutamente nada. Onda da Manhã. Esteja connosco, porque nós estamos consigo. No castelo, põe um cotovelo em alfama, descansa o olhar, e assim desfaz o novelo de azul e mar. A ribeira encosta a cabeça, almofada na cama do tejo, com lençóis bordados à pressa. Na cambraia de um beijo, Lisboa, menina e moça, menina da luz que meus olhos veem, tão pura, e os seios são as colinas, Marina, pregão que me traz à porta, ternura, cidade a ponto, luz bordada, toalha à beira-mar estendida, Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro, eu passo por ti. Mas da graça eu vejo de lua quando um pombo te olha sorri. És mulher da rua e no bairro mais alto do sonho põe o fado que soube inventar. Aguardente de vida e medronho que me faz cantar. Boa menina e moça, menina, a luz que meus olhos veem tão pura. Meus seios são as colinas, Marina. Lisboa do meu amor, cidade por minhas mãos, Lisboa, menina e moça, cidade mulher da minha vida. Da figueira ou no jardim da estrela, num fogareiro aceso é que ela arde. Ao canto do outono, à esquina do inverno, o homem das castanhas é eterno. Não tem eira nem pira, nem guarida. E apregoa como um desafio. É um cartucho pardo a sua vida. E se não mata a fome, mata o frio. Um carro que se empurra, um chapéu esburacado, no peito uma castanha que não arde. Chuva nos olhos e tem um ar cansado. O homem que apregoa ao fim da tarde, ao pé de um candeeiro, acaba o dia. Voz rouca como o trapo da pobreza, apregoa pedaços de alegria. E à noite vai dormir com a tristeza. Quem quer quentes e boas, quentinhas, a estalar cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais calor pra casa. Quer quentes e boas, quentinhas, a estalar em cinzentas na brasa. Quem quer quentes e boas, quentinhas, quem compra leva mais calor pra casa. A mágoa que transporta é miséria ambulante. Passeia pela cidade o dia inteiro. É como se empurrasse o outono adiante. É como se empurrasse o nevoeiro. Quem sabe a desventura do seu fado? Quem olha para o homem das castanhas? Nunca ninguém pensou que ali ao lado ardem no fogareiro dores tamanhas. Quem quer quentes e boas,

vai matando, me vai matando e que faz doer. Quero, quero sair, abrir por fim as minhas asas brancas, brancas. Camino e camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusiones y sueños. Con mis manos solo en mi silencio. Y volar y acariciar el cielo con las minhas mãos. Esquecer esta dor. Inventar horizontes novos e cantar até romper a voz, gritando e dançar ao amor, ao amor. Camino y camino, pero no levanto el vuelo. Levanto un castillo de ilusión y sueño. Y voar, acariciar el cielo con las minhas mãos, de esquecer esta dor. Inventar te llamaba, te llamaba solo y triste, pero nunca estabas. Onda da Manhã. Durante aproximadamente 55 minutos, nós estaremos consigo. Porque é bom estar consigo. E por falar em estar consigo, vai aqui o meu abraço para Arganil Góis Lausanne, Ceia Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro e Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital. Tudo gente linda, tudo gente boa. É maravilhoso estar com vocês e vocês connosco nos 100.2 do FM da Boa Nova. Para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, o nosso abraço para França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique. Onde quer que esteja um português, a Onda da Manhã e a Rádio Boa Nova está com ele. A Boa Nova é a sua rádio, a sua rádio. Bom dia, alegria, Onda da Manhã. Para de chorar

representante exclusivo na região das marcas Polis, Guess, One, Timberland e joias Eugênio Campos, Topázio e Pecan. Urivesaria Ferjoia, em Oliveira do Hospital. Apresenta-lhe a sua coleção exclusiva. Cavaleiro, Estrada e Família. Três símbolos diferentes e marcantes de uma criação própria. Com uma vasta gama de artigos para casamentos, batizados e comunhões. Ferjoia. Agora com grandes novidades nas novas coleções de joias e relógios One e Tommy Hilfiger. Ferjoia, em Oliveira do Hospital. Por favor, amigo, viva feliz, porque você está sintonizado nos 100.2 da Boa Nova. E esta é a sua Onda da Manhã. E quem vos faz companhia é este vosso amigo Luís Fonseca, semanalmente aqui, a marcar presença para que você tenha um dia bom. Somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos. E por falar em segredos, a nossa música. Thank you. anos, eu volto em agosto ao mesmo lugar. Já uma era cobriu as paredes do quarto, dava 10 anos de vida por te ver voltar. Posso estar farto de tudo, mas nunca me afasto. Do 28º aniversário da Rádio Boa Nova. Dia 22 de março, almoço e tarde convívio, com a participação dos seguintes grupos de artistas: Cláudia, Daniel Martins, Raízes da Beira, Fernando Roldão, Carlos Portugal, Gabriel, Coro Conversas de Palmo e Meio e do grupo de concertinas de Serpinhos. O almoço e tarde cultural realiza-se no Salão Multiusos da obra Dona Josefina da Fonseca em Oliveira do Hospital e o preço de inscrição é de 12,5€. Dia 28 de março, pelas 21 horas, grande sarau musical no Salão dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, com a participação do Orfeão de Barro, Coral de Santa Ana, Orquestra Cultos Musicais e Coro Conversas de Palmo e Meio. Comemorações do 28º aniversário da Rádio Boa Nova. Colabore com a Rádio Boa Nova e participe. Faça já a sua inscrição pelo telefone 238-605-200 ou pelo e-mail correio@radioboanova.com. Contamos mais uma vez consigo. A sua presença é obrigatória. Comemorações do 28º aniversário da Rádio Boa Nova. Até já. OHP Seguros Oliveira do Hospital. Seguros todos os ramos a preços imbatíveis. Caça mais uso e porte de arma desde 27€. Ciclomotores desde 39€. Motociclos 125 de cilindrada desde 60€. Veículos antigos desde 56€. Acidentes de trabalho. Preço especial de abertura. Seguro Casa sem franquia. Estamos em Oliveira do Hospital, na Rua do Colégio, número 4, primeiro andar, mesmo em frente aos

Gosto de você e você gosta de mim, porque você gosta da Onda da Manhã, um programa diferente, onde nós fazemos questão que seja diferente nestas manhãs. Onda da Manhã, é bom estar consigo. Não sei se sabe que ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Onda da Manhã, neste abraço sincero para essa gente linda que sintoniza os 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Descalços, com você meu mundo andava de pernas pro ar, sempre armada, segui seus passos, atei seus braços pra você não me abandonar. Já nem lembro seu nome, seu telefone, eu fiz questão de apagar. Aceitei os meus erros, me reinventei e virei. Chances de ser um bom rapaz, mas fui vencida pelo Onda da Manhã a chegar ao seu final. Foi bom, foi muito bom estar consigo durante aproximadamente 55 minutos para vos fazer companhia e para que você tenha podido agarrar a manhã por dentro, porque nós efetivamente demos-lhe o movimento. Onda da Manhã, um programa diferente. E para todos vós, amigos, vai aquele abraço, aquele sorriso, aquelas flores e a continuação de um dia bom. Falou a Luís Fonseca. Até sempre. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my spin. Adios, amigo. Adios, my friend.